Deus ouve a sua oração e vê suas lágrimas, não mede esforços para lhe ajudar. Deus honra um coração fiel. As suas lágrimas e a sua oração podem mover o coração de Deus. Se for preciso por você, Deus muda até sua história. Assim foi com o rei Ezequias, que ao saber que morreria, começou a orar e também a chorar, pois morrer ele não queria. A oração de um rei moveu o coração do rei dos reis. Deus mudou a história e Ezequias recebeu vitória. Pra te dar vitória, que ao saber que morreria, começou a orar e também a chorar, pois morrer ele não queria. A oração de um rei moveu o coração